Você está ouvindo Hilux Pancadão do Dom Wagner, versão dance. But now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. It always keeps coming back, the sound of missing you. I hear it on the rise. Se a ideia é viajar, então tá indo certo, Giba. E aí, Dom Wagner? Literalmente o rei do pacote. Tá gostando? Tá curtindo? Tá viajando? Hilux Pancadão, versão dance. Boa noite, meus amigos. Quero mandar um abraço pro meu amigo Dudu Cachorra e meu amigo Jardel Fofoqueiro. Meus amigos de guerra, passar bem, passar bem. The sound of missing you.